momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, desrespeitando todos os limites com a trilha mais enrolônica da face da Terra. E nesta semana o que não faltou foi desrespeito ao cidadão brasileiro. Tanto é que o pato amarelo da Fiesp lá de São Paulo, né, aquele que não gostava da Dilma, mas era amigão do Temer, resolveu botar as asinhas de fora de novo, né, pra você ver como o bicho está pegando mesmo e os brasileiros viraram mesmo um bando de patos, né. Você viu a última do Temer? Mandou aumentar os impostos dos combustíveis e subir a gasolina em 41 centavos por litro, o diesel em 21 centavos e o etanol em 20 centavos. Porrada no bolso, né? E como se não bastasse, ele ainda diz na maior cara de santo que o brasileiro vai saber entender o aumento de impostos. Claro que entendo, presidente, claro que entendo. Entendo perfeitamente que esse aumento veio agora, junto com um corte de gastos e investimentos em 6 bilhões de reais, veio para ajudar você, né, a cobrir os 15 bilhões de reais que você liberou em emendas e programas para conquistar aliados, sabe? Conquistar aliados. É claro que eu entendo que é para isso. Claro que eu entendo. Só o que eu não entendo é porque eu tenho que pagar pela gastança louca do seu governo. Cadê a tal da austeridade, da gestão responsável e blá blá blá? Explica aí, presidente, explica! Outra maravilha dita pelo presidente nesta semana é de que o governo não mente e não divulga dados falsos. Ufa, olha, vindo do presidente, o cara que manda na coisa toda, eu fiquei bem mais tranquilo agora, tá? Já que ele falou isso, que o governo não mente e não divulga dados falsos, deve ser verdade, então, que ele falou de que não existe crise econômica no Brasil, né? Que o governo dele está gerindo de forma totalmente responsável o dinheiro do contribuinte, que o que o procurador Rodrigo Janot e o juiz Sérgio Moro estão fazendo é uma perseguição à classe política, enfim, tudo isso deve ser verdade, né? Valeu, Temer! Ó, se você não tivesse dito, eu jamais ficaria tranquilo. E os donos dos postos de combustíveis, hein? Volto a frisar o que eu já disse antes, em outras circunstâncias similares aqui no programa. Quando o governo anuncia algum tipo de diminuição no preço da gasolina, por exemplo, os donos demoram uma eternidade para baixar, quando baixam, alegando aí, né, que não podem baixar o preço porque estão com estoque antigo e tudo mais. Agora, quando o governo anuncia que o preço vai subir, não é impressionante como literalmente da noite pro dia o preço sobe? Não interessando se é estoque antigo ou escambau, eu lamento sinceramente pelos comerciantes honestos que existem e são maioria nesse ramo, mas é por essas e outras razões e pela desonestidade do governo, claro, né, que quem faz tudo certinho vai pagar mais uma vez o pato, porque com esse assalto no preço da gasolina, ó, pode ter certeza que vai aumentar e muito o número de motoristas brasileiros aqui na fronteira que levam o carro para abastecer no Paraguai. Pois é, é isso. E assim a gente segue a vida, né? Na região de fronteira, na borda da terra do Engana que a gente gosta.